Comandante, decolador 36, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, boa tarde, 32117. Oi Salvador, boa tarde, azul 6918, passando externo, baixar travado. 6918, livre pouso 910, vento 110 graus, 14 nós, altímetro no 0 nono. Livre pouso 6918. Paulo, gol 1620, portão 5 para pushback e acionamento. Paulo Salvador, boa tarde, gol 9075, com a tango, autorização para ideal. Gol 9075, aguarde. Gol 1620, aguarde para pushback, número 2. Quase doendo o gol 9620. Gol 9075, confirme o horário do plano. Passarei do 2231, confirm persons on board and alternative airdrome. Persons on board, 55 hours, 30 minutes and duration. Roger, approve a taxi until April 01. On 8 April 01, call me back. April, red taxi April 01, I will back. Azul 4118, tango confere, número 2 para cópia. Gol 9075, confirme o horário do plano. Seria o Zuno 805, estou chamando a empresa aqui para ver para que horas eles passaram a DLA, já te chamar. Sim, estamos aguardando a DLA. Gol 9075. Para o táxi, o TAN 3145, 161 na bordo, 3 horas e 50, alterna campina. Salve Salvador, gol 9075, voltando. Gol 9075, aguarde, TAM 3145, autorizado táxi via Índia até o ponto de ferro da pistão 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 1011. Via Índia, ponto de ferro, 1095, 1011, TAM 3145. Passarei do 2231, continue o táxi, via April 1, Índia, anti-holding point 1110. When you get there, contact tower 118 decimal 905, KNH 1011, number 2 on holding point. Azul 6918. Confirma? Azul 6918, autorizado de táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa? Juliette, Salvador, indo Juliette. Salve, Salvador, o gol 9075. Prossiga 9075. Foi informado aqui que a DLA ficou para os 2010. Gente, entraremos em contato com a SALIES. Poderia confirmar, por gentileza, a nossa saída da SALIES? Da Euleda, após direto. Alfate Lima, Tango confere, número 3 para cópia. Azul 6918, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette para 01, 6918. Gol 1620, em coordenação com a equipe de solo, chamar para o táxi. Autorizado em coordenação, chamará para o táxi, gol 1620. 869 da Gol, na final. Cardinal 69, é o número 2 na aproximação, reporte externo. Vamos lá. Zulu 4118 autorizado com fins, vem para o Zulu 16, nível 340. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda. Após direto bridge, aciona 5152, controle 129, decimal 45. Azul 4118, cotejamento correto, chama para puxa estacionamento. Solo Gol 9075, está pronto para puxa estacionamento no gate 612. Solo, chama para o táxi. Mais uma para o táxi, está aguardando a autorização. Gente, pronto, cobre? Está pronto. 1-0-7-5, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 220. Decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto. Acena 5063, controle 129, decimal 45. 220, aprovado via da Golf 677, decola da 1-0, curva direita da Euleda, 5063, em 12945, Gol 9075. Gol 9075, corrigindo o transponder para 5432. 5432, obrigado. Pijamento correto, chama para puxa, acionamento Gol 9075. Já foi autorizado o puxa, correto? No 612, afirmo. Chama para táxi Gol 9075. Tá puxado. Portal externo, 5364. 0, solo aos 4-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, para 3-5-0. Direita, 69, vento 1-0-0 graus, como 2 nós, altímetro 1-0, 1-1, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 10-11, 8-69. 3560, autorizado táxi V Alfa, reportante da Juliette. Alfa, para Juliette, reporte 3560. 3145, vai manter ainda o ponto de espera devido ao sequenciamento, estimado de 2 minutos e meio. Gente, tá 3145. Se eu quiser, após o gol, 4-6 decolagem imediata. Gente, temos mais uma aeronave no ILS, não será possível o 3145. Certo. Solo 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. Gol no 620, bloco para o táxi, 185 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 5 de autonomia. Gol no 620, autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera, quando ela chama torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Pátio 1, Índia, ponto espera da 10, 1895 com 1011, Gol no 620, obrigado, boa tarde. Salvador, Gol 9075 para o táxi 68 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 13 de autonomia. Azul 9075, aguarde para o táxi. Boa noite, 69, boa tarde, salve. Boa noite, 69, mantenha a antiga Juliette. Sim. Antiga Juliette, 3560. 3560, após a passagem do Bonobo, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 03. O 3 está ocupado, Sareta. Gente, entraremos em contato com o Infraero. Mantenha a posição, por favor. Mantenha a posição, 3560. O 69, autorizado o táxi até através do 09, reporte no através do 169. 145, faz o trip na curta final ali, mantendo o 0. Faz o trip ali, mantém, tá? 3145. Tanto e 560, autorizado ingresso, portão 05. Ingresso, 3560. O 1169, aguarde. Decola da 1-0, vento 1-0 graus, quando 3-9. A gente decola da 1-0, tá 3-1-4-5. Eco. 5-3-6-4, autorizado táxi via Alfa, reporte aqui da Juliette. Via Alfa. Juliette, 5-3-6-4. 8-6-9, para encaixar na Juliette. Confirmar pro 5364, se for pro Pátio 3, seria mais fácil pela Kilo. Afirmo, autorizado táxi, Kilo, Pátio 3, remota meia dúzia. Pátio 3, remota meia dúzia. Conoito 69, calo. Conoito 69, autorizado ingresso, portão 04. So line up and maintain runway 10. Gol 9075, autorizado táxi, pátio 1, India, ponto de espera, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 09. Pátio 1, via Pátio 0, 9568, então, 9067. 1169, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 10011, número 3. Alto, avante para Copa November, Fox Lima. 231 cleared for takeoff runway 10 wind 100 degrees with 13 knots. Torre Salvador, boa tarde, voo 620, ponto 010 som. Boa tarde, 620, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, voo 620. November Fox Lima, pronto, cópia. 075, mantenha o ponto de espera. 55, decola da 10, em curva pela esquerda, segue o corredor forte, aciona 5407, controle 129 decimal 45, torre 118 decimal 95. 5446, reporte externo. Reporte para a esquerda. Airborne at 53, call departure 129 or decimal 45, have a good flight. Departure 129.45, thank you. Para acionamento e táxi, 90 Fox Lima. Livre acionar, chama para táxi. Salvador de Papa Tango Kilo Oscar. Kilo Oscar, reporte rotatória. Dá reportar. 3446, vento 110 graus com 9, altímetro no 09, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre. Azul 4118 está pronto para o pushback, acionamento. Reporte quando pronto. Gente. Salvador, Popatango, Golfo Quilosca na rotatória. Golfo Quilosca, 3-0 pela esquerda, repartir ingresso final no 7. Já iniciar. Uno 620, livre decolar da 10, está restrito a 2 mil pés até a liberação do controle, vento 100 graus, como 2 nós. Livre decolagem da 10, restrito a 2 mil, com 1620. Fox Lima, confirme dessa banda. Sente autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal, November Fox Lima. Patango, X-ray, Alpha Charlie, prossiga. Patango X-ray Alpha Charlie, autorizado São Paulo, vinha para o Zulu 16, nível 280. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda. Após, direto bridge, aciona 5423, controle 129 decimal 45. Salvador, azul 4206, uma milha do externo. Boa tarde. Boa tarde, 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Dois, Tô mantendo ainda, espera na rotatória. Porto Lança, ingresso na final no 7, reduzindo na medida do possível, repartindo de 2 milhas. Já reduziram, Golfo do Oeste. 3446, solo 57, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Boa tarde, Avô 1169 para o 2 de novo. Tente manter a porta de espera. Sapatão, Golo Fox Lima, aguarde para ingresso. Então, seguirá o Embraer da Azul até o ponto de espera da 1-0. Mas altímetro no 0 no 1, livre plano 0. Teve pouso na 1-0, vento 1-2-0 com 12. 1-0-0 com 1-2. Muito grato. Tente 4198. O Oscar segue na final da 1-7, aguardando autorização para pouso. Está feito, contato visual com tráfego na curta final da 1-0. Golfo do Oeste. Sapatão, Oxway Alpha Charlie, confirme o pátio. Tente. Kilo Oscar, livre pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, fundo 3-9, altímetro no 0-9. Golfo Kilo Oscar. 1-9-0-7-5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0-9-0-7-5. Sapatão X-Ray Alpha Charlie confirmando a intenção de decolagem é da 1-0. Livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. À direita, 2-1-9, 4-2-0-6. Final da 1-7, é parte final de 3 milhas. Boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte Angela Gillette, azul 4206. Já, reporte Angela Gillette, 4206. 69, faz início da corredora 9 à frente, ele mantém 1-0. Oscar, solo 01, informa o pátio. Tente livre táxi 45, Golfo do Oscar. Uniforme, confere, aguarde para a cópia azul 6909. 1075, decolado ao 01, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, bom 9075. Chama 0, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 11, azul 4118. Sapatão, Novembro, Fox Lima, seguirá o Embraer da Azul até o ponto de espera da pistão na 0, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 11. Ciente. 4206, vai na passagem, a aeronave à sua esquerda de pequeno porte. Após a passagem da mesma, está autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Aguardar o número de copo para cima, ingresso por 8402. Nono 69, livre decolar, da 10, vento 100 graus, cono 3, nosso. Estamos com o 9. Bravo, que eu que livre pouso no 7, vento 100 graus, cono 3, nosso, altímetro no 0, nono. Ele mantém no zero. Decolador 04, controle 129, decimal 45, bom voo. 0945, obrigado, bom voo. Luiz, que solo 05, autorizado backtrack, parte livrando parte 4. Papá, Kilo India Alpha, formação em curso é uniforme, aguarde para a cópia número 2. Azul 6999, pronto, cópia. 6999 autorizado Campinas, via Pesuru 16, nível 340. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Saída da Euleda após direto bridge. Aciona 5427. Controle 129 decimal 45. Azul 6919, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Papa, papa, Kilo, India Alpha, confirme pátio. Gente, está pronto para cópia? Papa, papa, Kilo, India Alpha. Kilo, India Alpha, autorizado Vera Cruz. Decola da 17 com a primeira curva pela direita, onde segue o corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aciona 0146, controle 129, decimal 45. Salvador, Bravo Kilo Whisky. Salvador, boa tarde, SNR 6210. Boa tarde, 6210, check trem, livre pouso na 10, vento no 00 graus, fundo 2 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 0 no 1, SNR 6210. Sana chamar táxi, Kilo Índio Alfa. Confirme IPOB. Sim. Manter o ponto de espera. Correu 6210, passou por um bando de pássaros bem grande aqui, um pouquinho atrás da gente. Aqui. Gente, a 2 milhas e meia? Afirmativo, umas 3 milhas, a gente estava passando uns 1000 pés mais ou menos. Grato pela informação. Nada. Ali, mantenho no zero. Alinha e mantenho no zero, November, Fox Lima. Meia 210, solo 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, 6210, até, obrigado. Salvador, SNR 6210, boa tarde. Boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, o portão 02, parte 1, o SNR 6210. Alfa, Juliette, pro portão 2, SNR 6210, obrigado. Metrô no 0 no 1, livre táxi, chame para cruzamento no 7. Gente, livre táxi, chame para ingresso. sorteado e pronto. Lembre Fox, esquina decolado, aos 1-2, curva à direita, mantenha a nossa frequência, partizando através da 3-5. Confirma a curva à direita? Corrigindo, pro de buraquinho, o November Fox Lima, controle 129.45, on low. Coordenar 129.45. 129.45. 129.45, Fox Lima. Charlie, saída permanece da Euler da Bridge com curva à direita. Prossiga aqui no Índia Alfa. Alterna Salvador e autonomia, confirma por favor. Gente, autorizado o táxi da Pátio 3. Quilo, após aquilo, taxiway Delta na Delta, chamar a torre 118.95, papapá, quilo em Alfa. Torre Salvador, TIP 5491. TIP 5491, boa tarde. Já me encontrei embaixo e travado para pouso na pista 90. Chama na Cotrem, é o TIP 5491. Tango X-Ray Alpha Charlie, decolou do Salvador aos 1.6, chame o controle em 129.45. 129.45, obrigado. P5491, final de 4 milhas, tem pouso baixar, travado. Ciente, autorizado pouso, 100 graus, 129. Tem pouso, teve 5491. 415, informação em curso é uniforme. Aguarde para cópia. Aquilo em Alfa, avistado, mantenha a taxi Delta. Estou em Salvador, Papa Romeu, Foxtrot, Serra November. Papa Romeu, Foxtrot, Serra November. Boa tarde, chame final normal, pista 17 com trem baixo travado. Chamarei final 17, baixado travado, Foxtrot, Serra November. Trip 5415, coordenamos agora com o controle, a sua saída prevista é a Coral. Trip 5491 no solo 19, libere a direita, solo 121, decimal 9. Repito, solo 1219, trip 5491. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, está sentindo isso? Na posição 4, autorização para Brasília. Boa noite, 69, informe, confere, aguarde, número 2 para cópia. Ok. Vamos. 5491, ligou na época. Trip 5491, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, remota 04, quando lá, atente o sinalizador. Trip 5415, pronto, cópia. 5415, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 140. Decola da 10, com a primeira curva pela direita. Segue o perfil Coral, aciona 0260, controle 129, decimal 45. Trip 5415, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Gol 1869, pronto, cópia. Positivo. Autorizado Brasília, via Pizulu 17, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída árvore, transição elefa, aciona 5447, controle 129, decimal 45. 360 Brasília, Pizulu 17, decola da 10, com a esquina na árvore, elefa 5447, não transponde 1945, não controle. Confirmando, após a decolagem em curva direita, transponder 5447, gol 1869. Ah não, perdão, 5447 com curva direita. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, gol 1869. Chama dessa, perdão. Indy Alfa, autorizado decolar, pistão no 0, 100 graus, 13. Informação em curso é uniforme, Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, via Pizulu 10, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5446, controle 129, decimal 45. Autorizado conforme para Galeão 360, Pizulu 10, decola da 10, primeira direita, da Euleda bridge, 5446, 129,45. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, Xané 6201. Chamaremos, obrigado. Em coordenação com a equipe de solo, chama para táxi azul 6909. Luta 3567, para a cota. Tanto 3567, informação em curso é informe, Brasília 360, copia? Copia. Autorizado Brasília, via Pesuru 17, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, segue perfil Arbor Elephant, aciona 5451, controle 129.45. 360, Brasília autorizado, via plano de voo Pesuru 17, decolando da 10, com curva direita na Arbor Elephant, acionado 5451, 2945, controle 3567. Cotejamento correto, chama para push e acionamento está na 3567. Tomará. Está passando o prolongamento do 17, o Clean de Alfa. Chame o controle agora em 129.45 para passar para aquilo em de Alfa. 2945, boa noite. Boa. Sou Salvador, boa noite. Então, 3190. As duas filhas. 2190, ciente ao check train. Achar travado. Autorizado, pouso 100 graus, vamos lá. 110 com 19 livre de pouso, está 3190. Confirma, Gol 1869. Você falou que está falando do número 2 para pushback, a aeronave número 1 em qual opção? No pátio 1, no portão 01. Está iniciando o pushback agora. Azul 4206, informação em curso é uniforme, Recife 350, copia? Agente da uniforme, pronto, já copia. Azul 4206, autorizado Recife via Upper Whiskey 58, nível 350, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aguarde para o transponder, controle 129.45. Autorizado por Recife, liga 250 e a Apelic 58, decolada 10, Puca, transição Caju, com curva pela esquerda. 1294, esse é o controle, agora não tem transição, agora 2460. Cotejamento correto, chame para puxa, acionamento azul 4206. Em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Uma parte 3190, no solo 27, Libéria direita na Eco, chama o solo Salvador em 1219. Solo 27, Paulo Salvador, 1219, Livrano, tá? 3190, boa tarde e bom trabalho. Paulo Azul, 6999 para o táxi, 111 na borda, 440 Ribeirão Preto. Confirme a alternativa autonomia azul. 440 Ribeirão Preto. Ciente, autorizado táxi, via pátio 1 Índia até o ponto de espera da pistão na 0, quando mais chame torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no 1. Até o ponto de espera, chama a torre 895 azul, 4699. Obrigado, polícia, boa tarde. Solo, Salvador, tá? 3190, Livrano, muito boa tarde. Confirma? Tá 3190, senhorita. Tá 3190, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Teve táxi via Alfa, reportante da Juliette, tá 3190. Solo, 1869. 1869, prossiga. Tô guardando pro push, eu tenho que ficar no número 2, né? Afirmo, livre push, chama para o táxi com o 1869. Ok, livre push com o 1869. Torre Salvador, senhor. Azul 6999, autorizado a alinhar e decolar, 100 graus, 119. Alinha e decola. Olha, na Checo Juliette, agora está 4 milhas, está saída de travado, senhor. Gente, autorizado pouso na 17, pista 17, 100 graus, 119. Gente, Júlio. Tá Juliette, tá 3190. Tá 3190, mantém a posição de Juliette. Tá, vai manter. Tá 3190, observe o tráfego da companhia puxando. Ingressando aí na entrada do pátio 3. Quando tiver condições com segurança de ingressar, está autorizado para o 612. Afirmativo, então vai prosseguir para o 612, já está ciente aqui. Muito obrigado pela conversa. 3190, está ciente do gol também. Para o táxi está 3567, com 146 a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas. Gente, agora de táxi, o 3567. Pode dar, 3567. Gol no 645, o chame passando sim, Bré. Vamos lá. Taxi. Gol no 869. Nós temos aguardas 170. Com autonomia de 3:40, terminando o palco. Volta livre até o ponto de espera, ajuste 1011, a torre 1895, tem uma rua. 1011, autorizando até o ponto de espera. Barra meu Mike Eco Juliette, no solo 32, confirme o local de estacionamento. A Baeté, ciente, autorizado 180 graus, backtrack, primeira esquerda, Baeté. Tá 3567. Decolou os 3-2, chame o controle em 129 decimal 45. 4454-6919. 4206 na escuta? Prossiga. Entramos em contato com o centro e eles ainda não possuem o plano do azul 4206. É, o senhor deverá aguardar alguns minutos para que eles enviem um transponder, ok? Ok, aguardando então, 4206. Gol no 645, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 111 lá. Livre pouso, gol no 645. Azul 4206, seu transponder é 5465. Transponder 5465, muito grato. Sim, chame quando pronto, Azul 4206. Chamarei. Salvador, eu fiz 02. Confirma a aeronave que chamou, tá? Sou limpo 02, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso.